Nosso tema de hoje é preconceitos à luz do Espiritismo. É um tema muito interessante para que a gente possa se estudar, como nós falamos. Preconceitos. O que, que é preconceitos? Conceitos que vêm antes de algo, né? E que podem, muitas vezes, ser deduções erradas, nos levar até a problemas. Que tipo de preconceitos nós temos? Será que nós temos algum preconceito contra raças? Temos ou não? Temos, né? Tipo, depende da cor da pessoa, é mais ou menos tratada de um jeito ou de outro, né? E se a gente achar que não tem nenhum preconceito mesmo, faça uma reflexão mais profunda e você vai ver. Se coloca, por exemplo, como um empresário, que vem alguém pedir emprego para você, e aí você vai ver algumas coisas que você já vai... mas se já tem esse ponto aqui, já é negativo. Se tem esse aqui, né? Preconceitos sociais. Será que nós temos? Temos algum preconceito social? Aqui, basicamente, seria a cor, né? Ou país de onde vem. Se vier da Argentina, né? Sociais. O cifrãozinho não vale nada? Talvez, né? Um nozinho assim, uma gravatinha, né? Sei lá como você dizia, uma gravatinha aqui, né? Não vale nada? O que mais? Se é filho... Sobrenome? Não é verdade? Sexo. Não temos preconceito? Se for homo, tá ferrado, né? O que mais? Alguém aí ajuda aí? Religião. Ah, essa que estava esperando. Religião. Não temos preconceito? Nossa, se é espírita... Não é fácil, né? Pô, vocês todos aqui passam por isso, não é? Se definiu como espírita... O que está acontecendo contigo? Né? E assim por diante. Agora, isto aqui... A luz do Espiritismo. E aí? Nós acreditamos que estamos num processo de evolução, que estamos avançando segundo as nossas obras, reencarnando pelo nosso esforço. E que dentro desse processo, nós vivemos desde lá da idade da pedra, fomos avançando nas sociedades mais rudimentares e fomos indo, né? Adiante até chegarmos onde estamos hoje. Então, provavelmente, em termos de raça, nós já passamos por todas elas, não é verdade? Então, se eu tenho um preconceito com uma raça e... eu sei que dentro dessas raças existem, se nós só observarmos, né? Vamos pegar aqui a escravidão, por exemplo, o preconceito com os negros, né? Que não eram tratados nem como gente. Tem espíritos que habitam corpos de negros que são inteligentíssimos, honestos, espiritualizados, não é verdade? Então nós vemos que tem todos os tipos. Mas se nós... temos um preconceito com raça, quer dizer, nós temos um preconceito contra nós mesmos. Porque se nós já passamos por todas as raças, O preconceito é contra nós. Eu brigando comigo mesmo, achando que eu sou inferior do que eu sou agora. Não tem sentido, né? Preconceitos sociais, será que nós não... Eu vou tirar essa gravata daqui, está muito feia, não sei desenhar. Né? Vou botar só um G de gravata aí. Né? Os preconceitos sociais. Nós já fomos ricos, provável. Mas já fomos pobres também, não é verdade? E o que será de nós na próxima encarnação, se ainda nós achamos que os pobres são, até pensarmos na questão espiritual, que nada acontece por acaso, né? Então aquela pessoa que ela é pobre assim, nossa, merece estar lá, deve ter aprontado, né? Dizer que chega. Quem sabe ela é mais espiritualizada do que eu e escolheu vir numa encarnação difícil como ela que está vivendo agora, né? Sem recursos, exatamente porque ela quer dar um salto alto na sua evolução. Então eu que fico achando que aquela pessoa, né, deve ter aprontado um monte para agora estar naquela situação tão ruim, não sei nem um milésimo daquilo que é a sua história. E quando eu desencarnar, nem enxergo mais ela, né, da subida que ela dá, e eu aqui embaixo. Né? E se nós tivemos de dinheiro já, se nós já botamos gravatinha, se nós já tivemos um sobrenome, né, nós vamos estar fazendo cisões, dividindo, coisa que o cristianismo não faz. Não é verdade? Contra o sexo, né? Esse aqui é muito perigoso. Por quê? Não é tudo que nós plantamos, nós colhemos? Então, se eu ridicularizo uma pessoa, se eu discrimino uma pessoa, o que que vai acontecer comigo para que eu respeite essa pessoa como ela é? Alguém sabe? Vou passar pelo mesmo problema, para aprender a respeitar. Então, dentro dessas questões aqui, nós vamos ver porque cada vez mais até tem esse tipo de problema, se for a gente considerar um problema. Porque muitos ridicularizam, muitos castigam até, etc. Né? Como disse, eu vi isso há poucos dias. Se o meu filho for homossexual, né, para não usar outra palavra que eles usam, mas eu mato ele. Eu ouvi isso de um pai. Entende? Vejam só. Nossa sociedade, ano 2012, com todas as informações. E nessas questões também a gente sabe que muitas vezes pode ter a pessoa viver essa situação por causa de um abuso em outras encarnações. É verdade. Mas também pode ter escolhido vivenciar isso, a mesma coisa daqui, para sublimar sentimentos e dar um salto de evolução. Né? E vai viver junto de nós, que somos preconceituosos, sofrendo, e se souber passar por isso, vai chegar, né, numa evolução bem maior. E quando nós desencarnar, aqueles que nós achava que estava com todo aquele problema, como no caso das questões sociais e das raças também, vão estar muito mais elevados do que nós. E preconceito religioso, então, é realmente o que mais é inadmissível. Por quê? Todas as religiões, sejam elas do mundo cristão ou do mundo budista, hindu, né, seja lá dos muçulmanos, né, de Maomé, com certeza todos esses enviados vieram e pregaram a união, o respeito, a consideração. Eu não conheço ninguém, né, que a gente possa estudar, que eu estudei até hoje, que não tenha pregado isso. E nós achamos que nós somos os melhores, que os outros estão nas trevas, né? Por isso que a doutrina espírita é bem aberta nesse sentido, né? Claro que eu posso achar que lá da teoria hindu, né, aquilo que a gente chama de metempsicose, que é o quê? Que se eu não viver bem uma existência, eu posso vir a encarnar no corpo de uma mosca, de uma vaca, de um animal. Eu não acredito nisso. Isso eu não concordo, né? Mas é algumas linhas que dizem isso. A grande maioria não diz isso, né? Eles consideram a reencarnação somente entre humanos, que é aquilo que a doutrina espírita prega, não é verdade? Eu posso achar que não há ressurreição na carne, nas religiões católicas, aí, tantos evangelhos que nós ouvimos aí, e não concordo com isso. Isso não significa que a pregação da fraternidade, do amor, né, das coisas boas, da honestidade, do amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não seja realmente bom. E não pensem que o budismo não tem as mesmas linhas de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Se foi em outras palavras, mas o significado é o mesmo. Entende por quê? É, no caso também, como lembro, né, lá de Maomé, tem algumas crenças, e certamente não serão todas as linhas, né, de que se você morrer em defesa da sua religião, e é por isso que às vezes existem tantas guerras religiosas, você será recebido lá no além com 7 virgens, né, te esperando. Jamais um sábio como Maomé escreveu isso. E foi deturpado, assim como nós, né, deturpamos a nossa crença cristã. Um exemplo: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É a reencarnação. Mas o que se interpretou ou se admitiu como verdade é que tu tem que ser batizado por uma religião, que isto é renascer de novo, que é renascer pelo batismo, etc, etc. Isso Jesus não falou, tenho por mim. Então, as nossas ignorâncias, do nosso nível de evolução, vão deturpando as verdades e aí criam as cisões, as divisões, que, pelo menos, né, nas questões religiosas, não poderíamos ter. Com certeza, se não temos nisso aqui, não vamos ter também nas outras questões e tantos outros preconceitos que nós temos dentro das nossas sociedades. Então, o trabalho, à luz do Espiritismo, na questão de preconceitos, é não ter preconceitos segundo as nossas interpretações, os nossos entendimentos pela nossa cultura social, cultural, religiosa, etc, etc. Que nós sejamos abertos e que podemos não concordar com isso, com aquilo, mas que devemos respeitar, porque não podemos dizer que nós somos os tais, até porque somos espíritas, enquanto os outros, né? Os outros são os outros, o filme Os Outros, né? Também se atrapalharam lá, na, se estavam ainda vivos ou não, para quem assistiu. Então, o preconceito à luz do Espiritismo é uma questão negativa que nós devemos corrigir, não tenho dúvida nenhuma.